Fala, chamou o gol no 868. Negativo, aguarde só mais um minuto para cópia. Beleza, graças. Solos 3-2, livre à direita, táxi na sequência, via Alfa Juliette, portão 4. Juliette, direita, Alfa Juliette 4, então, 2-6, vou tentar aqui. Isso, 68, pronto para cópia? Afirmo, pronto para cópia, gol no 868. 868, autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5570, coteja. Autorizado para Aracaju, nível 230, decola da 1-0, com primeira curva à esquerda, Puca, Aracaju, Golf 677. O controle 198, aciona 5570. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Chamará. Salvador, gol 1170. Com 1170, prossiga. Campina Grande 370, solicite. Gente, autorizado Campina Grande, nível 370, via Perzulu 1-0, saída Puca, transição Zipar. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 119, décima 8, aciona 5573, coteja. Campina Grande 370, Bucas e Paz, decolando a 10 com a esquerda, 198 controle, 5573 transponder, gol 1170. TJ, acionamento correto, chamo para feedback acionamento. Solo Salvador, gol no 170, puxa acionamento, posição 6. Tático, para o táxi. Para táxi, gol no 170. Salvador com 1170. 78 a bordo, 4 horas de autonomia, tem na rede de disparação. Tem uma autonomia? 4 horas e 30. 178 a bordo, altímetro no 06, táxi via Índia Alfa, ponte espera Torre 18, sinal 95. Índia Alfa, 1895, Torre, igual 1170. Para a postilha de acionamento na posição 1, o gol no 868. Te aguarde, no 868, temos aeronave no táxi, vai passar na retaguarda. Gente. Autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, do 968. Salvador, gol 1170, ponto espera 10, pronto. 1170, linha decola da 10, vento 150 graus com 8 nós. Decola 10, gol 1170. Apenas confirme autorizar a decolagem no 0, gol 1170. Afirmo 1170, vento 150 graus com 7 nós. A gente vai iniciar no 0, gol 1170. 1170, decolado ao 51, controle 19.8, bom voo. 198, boa, voo 1970. Salvador, muito boa noite, bom dia, Victor Quebec, Bravo, Hotel Alfa, no pátio 6, autorização para acionamento de Gente, quadricópia, Bravo Hotel Alfa. Aguardando o nosso Bravo Hotel. Afirmo, aguarde para a cópia. Solo Salvador, o voo 1868, POB 129. Estamos com 1 hora e 59 de autonomia, o alternado é Salvador. 129 a bordo, altímetro 10 no meia, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1895. Táxi via Índia e Alfa, ponto de espera 1895. Roller Tower, believe National 6258, established on ILS runway 10, we have the clear side. Roger, 6258, clear to land runway 10, wind 140 degrees with 8 knots, QNH 1016. Wind 6281016, clear land runway 10, National 6258. Please confirm the position of the runway, is it wet? Negative, runway dry. Runway dry, National 6258. Sou Salvador, gol 1868, próximo ponto de espera da 190, pronto. A gente mantém o ponto de espera? Mantém. Victor Kilo, Bravo, Hotel Alfa, não escuta? Pronto, copo? Autorizado para Kilo, Bravo, Eco, Delta, nível 380. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda após a decolagem, perfil da saída Momo, Mike, Oscar, Mike, Oscar, transição Trova, Tango, Romeo, Oscar, Vitor, Alfa, onde intercepta Pêndulo 4-1 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-19.8, aciona 5576 no transponder. Autorizado, Kilo Bravo, Eco Delta, nível 380, da zona da pista 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Trova, após intercepta Pêndulo 4-1, e entra para ele, de acordo com o plano, transponder 5576, de transportar Bravo Delta. Quebec Bravo Hotel Alfa, correto no pátio 3, chama pronto para o feedback estacionamento. Corrigindo, livre acionar no pátio 3, a porta pronta para o táxi. Sim, está ali no acionamento, vai reportar para o táxi. Tá, tá, tá. Sim. Daí no local, eu vou de norte. Corre Salvador, gol 1972, trem baixa travada, final. Pulo 972, vento no 50 graus com 7 nós, altímetro no 0 no meio, livre pouso no 0. Livre pouso, tal no 0, 972. Bravo Hotel Alfa. Inicialmente táxi até o pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Sim, pátio 3, vai encontrar para ingresso no pátio principal, Bravo Hotel Alfa. Ocean 6258, clear to taxi via Juliet, gate number 1. Roger, clear via Juliet to gate number 1. Ocean 6258. Boa noite, 68, ali mantém de 1-0. Ali mantém 1-0, boa noite, 68. A nave da Avianca à frente, a mesma irá parquear até o portão 01. Após prossegue o táxi via pátio principal, após taxiway Índia, ponto de espera, reporta pronto para decolagem em 1-18.95. O 972 no solo 01, libera via Fox, taxia via Alfa, reporta antes o taxiway Juliette para ingresso. Alfa, Fox. Boa noite, 68, livre de decolagem, pistão no 0, vento 1-50 graus, 7 nós. Livre de decolagem, pistão no 0, boa noite, 68. Victor Quebec Bravo, Hotel Alfa Lima, tem pistão zero. Gol no 868, decolada 03, controle 119, decimal 8, bom voo. 119, ótimo. Vitor, Quebec, Bravo, Hotel Alfa, poderia confirmar o PLB? 5. Entra. Ou no 972, Juliette, portão 05. Juliette 05, 972, muito obrigado. Vitor Quebec Bravo, Hotel Alfa, livre decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 8 nós. Vitor Quebec Bravo, Hotel Alfa, decolar 205, aciona 5576 no transponder e chama o controle em 119, decimal 8, bom voo. Acionado 5576, chama 198, obrigado, boa noite. Torre Salvador, hoje é 6212, nosso nome para o final. 6212, continua a aproximação, reporta trem embaixo travado, ajuste no 0 no meio. Reporta trem embaixo travado, 6212, no 0 no meio. 6212, livre pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 8 nós. Livre pouso, 6212. Estou ouvindo Pochoner 6212. 150 graus com 8 nós. Grato, 6212. Canais 62 no 2, no solo azul no 1, libera a próxima direita Fox, taxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, no 2, no 2. Doutor Salvador, boa noite, Tan 3891 LS. Machado Gravado, 6210, já voltamos. Tan 3891, boa noite, livre pouso, pistão 90, vento 160 graus, meia dúzia nós. Livre pouso 90, 2284. São 3891, no Solozuno 5, libera via Eco, Taxina me escuta via Alfa Juliette, portão 02. Eco, Alfa Juliette, portão 02, me escuta, 3891.